pulso firme, apetite o rimador de elite disse: se tu vive pra missão, a missão vive e resiste. 200 corpos mortos de oponentes orgulhosos, incidente catastrófico e ranger de vários ossos. Posso contar casos de óbitos notórios ocorridos em palcos de auditórios e velórios. Suicídio de palavras com uma corda em volta, em frente da multidão que pouco se importa. Versos sombrios com elogios a fatos mundanos, desmerecendo a cultura, se autoproclamando a nova era, velha escola, mas ousando se renova. Palavras tão diretas forçam poucos rumo a cola. O andarilho de metal frente ao falsário visual, pulverizando e dissipando num macabro ritual. Textos plagiam os autores renomados, atitudes e olhares que também são copiados. Registro tudo numa grafia milenar, uso o sangue do meu corpo pro roteiro recordar. Versão descrita pelo escriba rei conquistador, decapitando mentes fracas com total furor. Minha atitude vai além pro mal e pro bem, mantém escudo frente a marionete do refém. Enredo pronto e o escriba se retira, o trabalho foi bem feito, livre longe da mentira. Minha atitude vai além pro mal e pro bem, mantém escudo frente a marionete do refém. Enredo pronto e o escriba se retira, o trabalho foi bem feito, livre longe da mentira. O retorno do registro real e condenador, expositor de uma cena, boneco e controlador. A plateia extasiada, não contesta quase nada, não enxerga, não questiona, mas aplaude na chamada. Psicose com neurose e o dinheiro compra a morte, parcelada em mentiras, creditada com mil cortes. O respaldo me foi dado pelo mesmo tribunal que mandou a forca traidores do original. Faca no punho, caneta na mão, verso na mente, sangue no chão. Diz a lenda que quem tenta controlar não pode ter irmão. Família, algo raro no contexto do estrelato. Vi matar o rei suposto pelo roubo do contrato. Ligeiro feito hiena no cadáver moribundo, a visão superior de um sentinela sobre o mundo. Imundo pensamento coletado no conflito entre o que se tem vivido e o que tem sido escrito. Repito agora, minha nave mãe explora o universo conturbado, desbravado que minha mente joga.